gente morre, fica tudo aí. Quem nasceu pra guardar dinheiro é banco e minha aero. Desculpa aí, mas essa de casar não é comigo. Ali já é um amigo que vai virar marido. De pensar eu fico mal, minha vida sem carnaval, camarote o pimba, festinha particular. De pensar me arrepio, chega bate um calafrio, ser só de uma mulher, repetir demais da lei. Aqui na balada tá bebendo, eu sinto muito por você que está perdendo. Bate um calafrio, quem nunca vai casar. Joga as duas mãos pra cima aí que eu quero ver. Lesão por esforço repetitivo. Aqui na balada tá bebendo.